Este ano, os politécnicos que não de Lisboa e do Porto tiveram a oportunidade de aumentar, ou vão ter a oportunidade de aumentar as suas vagas, e o Politécnico de Coimbra, em conjunto com todos os politécnicos do litoral, decidiram que não o fariam nas escolas do litoral, e nós vamos aumentar todas as vagas que poderíamos aumentar em Oliveira do Hospital. E, portanto, vamos duplicar, em alguns cursos, a capacidade de captação da Escola de Oliveira do Hospital. O professor Carlos Veiga, quando falar, com certeza dirá isto mais em pormenor do que eu, mas este ano, para aqueles que quiserem continuar a estudar em Oliveira do Hospital, vai haver o dobro das oportunidades que houve ano passado, que já foram mais do que aquelas que eram no ano anterior. E, portanto, estamos, de facto, na linha daquilo que o professor Daniel disse, a apostar no interior, a apostar em Oliveira do Hospital e a aumentar o número de oportunidades para aqueles que quiserem continuar aqui, nesta mesma rua. Portanto, nem sequer mudam de rua, quanto mais de cidade ou de região. É só mudar de porta, ainda por cima com a grande vantagem que já conhecem parte das instalações, porque é lá que almoçam diariamente. Portanto, dizer que, de facto, o Politécnico de Coimbra está sintonizado com esta estratégia e está muito sintonizado também com o ensino profissional. Eu suponho que ainda não estivemos aqui formalmente numa conversa com a EPT Oliva, mas penso que o professor Daniel tem isso agendado com a senhora própria presidente, que faz captação de alunos para o IPC, uma reunião a muito curto prazo, para virmos aqui apresentar as oportunidades que o Politécnico tem, não só em Oliveira do Hospital, mas também em Coimbra, as oportunidades de continuarmos olhando para a oferta formativa da EPT Oliva, de mostrarmos aos alunos quais são as oportunidades e quais são os caminhos que têm dentro do Politécnico de Coimbra.